edição do podcast Fórmula Full, edição 102. Eu sou Daniel Gimenez e Duchas Lorenzetti tem medo de chuva. Eu sou o homem do Wellington Leal e na MotoGP, quando chove, ninguém segura, hein? Meu nome é Jarbas Camargo e deu Gibbs liderando, seguido do satélite da Gibbs, mas quem ganhou a corrida foi outro, mas era a Gibbs. É isso aí, gente. Então vamos deixar aqui as nossas mensagens iniciais, né, antes de começarmos aí os debates, tá? Ajudem o Instituto Ingo Hoffmann, acessem ingohoffmann.org.br, lembrando que o nome Hoffmann são dois F's e dois N's no final, né? Acesse lá e ajude uma criança a ter uma esperança e um tratamento mais digno. O nosso site é o formulafull.wordpress.com. Nosso e-mail, mande aí sua sugestão, comentário, né? Se chegando aí, a gente vai ler no programa. É o formulafull1@gmail.com. No Facebook temos o grupo e a página. Você digita lá na lupa Fórmula Full, que aparece para você os dois. O Twitter é o @Fórmula_Full e o @DanielGimenez79. E o nosso Instagram, @FórmulaFull. Lembrando a vocês, né, que o filho da nossa amiga, né, a Fabrícia Bianchini, né, o Guilherme, ele está aí arrecadando, né, uma campanha de crowdfunding, né, para que a gente possa colaborar, para que ele possa disputar uma etapa, né, uma seletiva da Mazda aqui no mês de agosto em São Paulo, né, no Cartódromo Interlagos, para ele conseguir uma vaga na final mundial, né, dessa seletiva que a Mazda está fazendo, que vai ser em dezembro em Laguna Seca, nos Estados Unidos, e o vencedor vai ganhar uma temporada na USF 2000, né? Ou seja, a Fórmula Mazda lá nos Estados Unidos, tá? E é um prêmio de $200 mil, é o valor para disputar a temporada inteira, né? Então o vencedor aí disso daí vai ganhar as passagens para os Estados Unidos, né? E outros, né, digamos assim, assessoria e tudo mais para estar indo e desenvolvendo a carreira do menino, que é muito bom, tá? Então se você puder ajudar, né, a gente vai deixar aqui na descrição do programa o link, né, para você estar acessando. Então vai lá no nosso, né, no nosso site, né, o endereço eletrônico é um pouquinho longo, então a gente vai deixar lá registrado. Vamos dar esse apoio pro menino, né, Gerbão? Opa, com certeza, né? O Guilherme é um cara que tem um talento, né, e tem uma família que é batalhadora pra caramba, que tá correndo atrás desse sonho, né? Sonho não, é um sonho que pode ser uma realidade, mas requer um investimento, né? E é curiosa a minha história, que eu conheço a família porque nós corríamos juntos, né? O Guilherme e eu corríamos de simulador de NASCAR e ficamos muito amigos graças a isso, cara. E com certeza eu tenho que dar minha colaboração, sim, vou dar. E vamos levantar essa bola aí, né? O moleque merece, viu? É isso daí. Eles precisam arrecadar R$12 mil, né, gente? Para ele poder, né, custear seus gastos para São Paulo, equipamento e tudo mais, para disputar aí a seletiva, tá? Então vamos ajudar, gente. Vamos dar essa força aí pro menino, que ele merece, tá? E, ô Gerbão, então quer dizer que você disputou NASCAR com o menino, você conseguia ganhar de vez em quando? De uma maneira geral, eu me divertia bastante, mas... Pronto, se não fosse ganhava. Botar na ponta do lápis, cara, era só prejuízo. É, quando o cara fala, eu me divertia bastante, hein, Wellington? É, tipo... Se superava no negócio, né? Mas não andava lá na frente. Claro. Mas assim, ó, tem. É legal porque assim, ó, foi. Eu fiz uma amizade muito boa, certo? E a prova tá aí até hoje, né? Então, mandar um abraço pro Guilherme, né? Mandar um alô pra Fabrícia também. Então, alguma coisa. Se teve uma coisa que eu ganhei foi amigos. Mais amigos do que qualquer corrida, mas beleza. É, bem dito aí pelo Jarbão, né? Isso que é o mais importante, né? Ganhar amigos, né, companheiros aí e tal, né, tem algumas pessoas que não sabem o valor de uma amizade, né, inclusive eu ouvi uma vez de um sujeito que amigo seu é dinheiro no bolso. Isso, continua com esse pensamento, né, amigos podem fazer aparecer dinheiro no seu bolso no momento de dificuldade, mas dinheiro no seu bolso não faz aparecer amigos, tá, só interesseiros, tá bom? Mas é isso aí, gente, então vamos começar falando de moto velocidade, né. Teve o Grande Prêmio da Alemanha, né, em Sachsenring, né, se eu não me engano, a pronúncia é esta, tá? E teve a vitória do Marc Marquez, né, o Wellington Leal? É, o Marc Marquez, ele começou meio atribulado a corrida e deu o nó tático, como o pessoal diz até no futebol, que ele parou, não foi o primeiro a parar e trocar de pneus, mas ele já saiu de chuva e já foi direto pro slick, porque o intermediário nunca foi testado em corrida. Ele mesmo falou que que não existiam intermediários, eles não tinham nem ideia como ser intermediário, então já foram direto pro slick. Ele chegou até a dar uma saidinha de pista ali, como no mesmo lugar que ele tinha caído na primeira corrida. E quando o pessoal parou e trocou também de pneu, ele já tava com o pneu aquecido muito bem. E quando ele foi passando todo mundo, parecia até moto de outra categoria. O outro foi primeiro colocado. Um destaque também foi o Carl Kuttler, que chegou a sair em décimo e subiu o pelotão e terminou em segundo. Faz tempo que ele não... Ele chegou a ter um destaque anos passados aí, errou de escolha de equipe, chegou a andar em Ducati, andou mal. Faz tempo que ele não ia pro pódio. O Valentino Rossi tava disputando a frente lá com o Dovizioso, que dominou grande parte da corrida, mas demorou para trocar. Chegou em oitavo, quando ele trocou pro pneu intermediário, perdeu muita velocidade. E o Lorenzo, que desde o começo começou em 11º, não subiu, foi caindo, 15º, não teve confiança nenhuma no pneu. E MotoGP é assim, é muita confiança, cara. Tem certos pilotos que na chuva, como a gente viu na corrida passada com a vitória do Jack Miller, quando você pega a confiança da moto na chuva, você vai embora. Se você não tem confiança, você não consegue levar, você de jeito nenhum você vence. É, deixa eu só falar uma coisinha aqui pro amigo ouvinte, né? Eu tive um final de semana que eu tive que dar uma assistência aqui pra família numa viagem, né? E acabei que eu não consegui durante o final de semana ter acesso às transmissões e tudo mais, né? Tô com criançada em férias, chegamos de viagem hoje pela manhã, tá? Então foi muito complicado para eu estar acompanhando. Então esse é o primeiro final de semana, acho que nos últimos 3 anos, que eu não vi a moto velocidade, tá? Mas eu tenho algumas informações, obviamente, né? E eu não considero você estar apto a falar de você ir lá pegar um resumo de 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, que é o que a gente encontra na internet, né? Então, por mais que eu vi alguma coisa, eu não estou apto a dizer, porque tem outros lances, né, que não entram no compacto, mas é importante para você estar entendendo a corrida, não é verdade? E então eu só pergunto aqui pro Wellington, né, cara? Mais uma vez nós tivemos um desempenho pífio do Jorge Lorenzo, né? O Valentino Rossi, essas duas principais estrelas, juntamente com o Marc Marquez, né? Que de forma de brincadeira mesmo, a gente brinca que é o coadjuvante, porque entre nós aqui não tem ninguém que torce para ele, né? Só tem a rivalidade Rossi, né, e Marquez, tá? Ele tá liderando muito bem o campeonato, mas o Rossi não foi aquelas coisas, terminou em 8º e o Lorenzo 15º, se eu não me engano, né, Wellington? É, 15º, largou em 11º. A pior classificação dele em muito tempo, desde que ele quebrou a clavícula foi em 2013 em Assen. E na corrida também ele não evoluiu em nada. Foi péssimo. E o que é essa falta de confiança dele na chuva, cara? Você que torce pra ele, que acompanha mais de perto. Não. Porque isso daí é uma coisa que vai marcar ele como não sendo um piloto completo, né? Que é o que marca o Prost, por exemplo. O mais bom que o Prost foi... Ah, mas na chuva era uma porcaria. O piloto completo tinha que ir bem em tudo. Será que isso não pesa aí contra o Lorenzo, cara? Não, pesa. Pesa porque esse ano ele não se entendeu. Os pneus são novos, né? Da Michelin. Então, desde o começo do ano, já tinha essa, vamos dizer assim, essa sombra sobre ele de não se entender com o pneu. Porque ele não é um piloto, por exemplo, você assiste o Marquez. O Marquez é um piloto muito reativo. Ele anda de lado, ele acha limite. Ele passa do limite e cai. O Lorenzo, ele é o inverso disso. O Lorenzo é aquele piloto que ele vai andando e acha um ritmo. Ele acha um ritmo e anda naquele fio da navalha e não sai mais. Se ele não tem confiança de chegar nesse limite, ele para. Ele para naquilo que ele confia, entendeu? São estilos totalmente diferentes. É, ainda mais você andar em moto. Moto é muita confiança mesmo. Moto... Eu não ando de moto, mas quando subi na moto, eu andava na velocidade de bicicleta, pra você ter uma ideia. E imagina esses caras que andam 300 por hora. E como são pilotos campeões, pilotos talentosos, tem um motivo de estar lá. O que acontece? Uma coisa que você tira uma mãozinha, você anda menos, você 10 passam na sua frente. Por exemplo, muito piloto aí que não dá, ninguém dava nada, que eu, como eu já falei do Miller, O Hernandes andou muito bem na corrida passada, principalmente. O Petrucci liderou essa corrida e caiu na liderança, entendeu? O Dovizioso, que é visto também como um piloto muito comedido, um piloto muito médio, medíocre praticamente. Muita gente meteu o pau na Ducati de manter ele, e ele estava andando muito bem no piso molhado. Então é coisa de momento, e realmente isso daí dá pra dizer que é uma falha do Lorenzo de... E pode até custar o campeonato. Agora ele tá quase duas corridas atrás do Marques, né? E se o Rossi terminasse em segundo, ia empatar. Né? Mas é isso aí. Não, realmente ficou complicada a coisa, né? E você ter duas corridas de desvantagem para um piloto como o Mark Marques, ah, meu amigo, é você em Istambul, o outro lá na Rússia, né? Fica meio complicado, mesma coisa. Mas a classificação da corrida ficou assim, então. Mark Marques venceu, segundo Cal Crutchlow, terceiro André Dovizioso, quarto Scott Redding, quinto André Iannone, não bateu em ninguém dessa vez, sexto Dani Pedrosa, sétimo Jack Miller, oitavo Valentino Rossi, nono Héctor Barbera e décimo Álvaro Bautista, tá bom? Na classificação do campeonato, então, né, você já vê uma vantagem de pontos muito grande. Mas antes, Wellington Leal, tem uma notícia muito boa aí, né? Que a Finlândia vai entrar no calendário da MotoGP e a Alemanha renovou por 5 anos, né, cara? E você vê que na MotoGP não tem aquela celeuma da Fórmula 1 com autódromo, e é uma coisa mais exigente até para a segurança dos pilotos, né, cara? Na realidade, a MotoGP é show em todo lugar, né? Tipo, não falta público, então é muito fácil você manter o espetáculo. A Dorna é dona e é promotora, e ela comanda praticamente a FIM, então não tem muita enrolação sobre regulamento, sobre preço. Não tem, não, a ânsia de dinheiro deles não é tão grande quanto um chamado Bernie Eccleston, então isso já ajuda na negociação. É outra coisa, né? É outro modelo de negócio, tem fãs, vamos dizer assim, tem show. É outra coisa. A MotoGP consegue chegar em países da Europa que a Fórmula 1 tá virando as costas. É complicado. A MotoGP é mais saudável, assim, financeiramente e para quem promove. Não, e diga uma coisa, né, cara? Etapa na Finlândia, né, meu? A única coisa que eu me lembro de ter visto correr na Finlândia foi na Rally, né, cara? Finlândia, Rally. Fórmula 1 já ameaçou, mas o máximo que chegou foi a Suécia até os anos 70. É aquelas, né? O pessoal na Finlândia tem certeza que vai lotar. Então, cara, não tem perreps, não tem, vão ser dúvida de fazer uma etapa lá. Agora na Fórmula 1 vão cobrar os olhos da cara, o público já ficou com o pé atrás, o promotor já fica com medo de quebrar, e é isso aí. E digamos que todos têm razão, né, cara? Porque a gente sabe muito bem como é a política lá na categoria. Bom, classificação do campeonato. Olha só como a coisa tá ficando complicadíssima para os dois protagonistas, né, da última temporada. Mark Marques da Honda lidera com 170 pontos. Em segundo, já vem longe o Jorge Lorenzo da Yamaha com 122. Em terceiro, Valentino Rossi, homenageando o Rubens Barrichello, com 111 pontos. Em quarto, Dani Pedrosa com 96. Em quinto, Maverick Vinales da Suzuki com 83. Em sexto, Paul Espargaró da Yamaha com 72. Claro, não tem nada decidido. Chegamos à metade do campeonato, foram 9 de 18 etapas, porém, ficou muito, mas muito difícil a situação, principalmente do Valentino Rossi e quanto mais o Lorenzo, né? Uma distância dessa para o Mark Marques, meu amigo, é complicadíssima de tirar. A próxima etapa, então, será no dia 14 de agosto, na Áustria, né? No Red Bull Ring, né? Outra pista aí interessantíssima, né? Para a gente assistir corrida, tá? Daquelas remanescentes antigas, né? Que para o automobilismo faz muito bem. Tá bom? Mais algum destaque? O Ayrton Germão queria falar alguma coisa ou a gente pode seguir? Não confundir com Spielberg nem com Ostashin, né? Nossa senhora, nem me fale, cara. Os caras, para não falar o nome da pista, para não falar o patrocínio, ficou naquele jogo babaca na Fórmula 1, Não, é... Osterreichring era mais bonito. Aí Spielberg, aí mudou. Não fal... Cara, eles não falavam Aumring, que é o nome de uma companhia de celulares lá da Áustria. O que que tem a ver para Brasil? Não existe essa empresa no hemisfério sul do planeta. Não vai mudar nada se essa emissora que só pode transmitir para o Brasil... Pra vocês terem uma ideia, eu vivi no exterior. No exterior, eu não consegui acessar imagens da Fórmula 1 pelo site da Globo, que é proibido. Então, Magda, qual o problema de falar um ringue, por exemplo? Né? Para mim, não tem problema de falar Red Bull. É muita besteira da empresa, né, cara? Futuramente aí pode perder um contrato de patrocínio, porque vocês não falavam o nosso nome, né? Então, né, claro que eles não falam, né, abertamente assim, mas a gente sabe o que acontece. Às vezes a empresa boicota o canal, né? É, o canal não boicota a empresa. Aí, engraçado, viu, Jarbão? Que tem lá essas entrevistas da que eu tô vendo aí no Esporte Espetacular de manhã. Eles pegam lá um atleta pobre que tá lá na puta que pariu de não sei da onde, correndo descalço, sem apoio. Aí a Rede Globo faz aquele choro pra falar do cara. Aí o cara arruma um patrocínio, pergunta se eles não focam a câmera na cara do peão e não mostra a roupa dele pra não mostrar o patrocínio na reportagem. Porra! Mas se o cara não tem apoio, que consegue, vocês não mostram, pô! Sabe? Que hipocrisia é essa, Jarbão? Ah, pelo amor de Deus, né? Como é que pode? Chega a ser absurdo, entende? Sim! Então, nem agradecer a equipe que tá reformando um autódromo, né? É brincadeira, né? Nada! Aí, Wellington, eles também já fizeram isso no Stock Car, que eu me lembro. Mostra um autódromo todo ferrado. Olha, o poder público não tá nem aí. A crise e a iniciativa privada não pega. Aí alguém pega, bota o nome, o que eles falam? Não bota o nome. Bom, não bota o nome. Vide o nome do estádio do Palmeiras, né? Arena Palmeiras. Ah, vá pro inferno, pô. É a Allianz Arena, tá pagando. Sabe? Depois o cara não investe, fica sabe, tudo ferrado. É isso daí, é prejuízo pra todo mundo, inclusive pra eles. Globo, mas é arrogância, né? A Globo não faz jornalismo, ela faz negócio. Sim, é petulância, arrogância, essa coisa toda. Bom, depois que eu tava nas áreas de Toyota, que eu morei durante muitos anos, cobrindo o jogo lá, e aí eu sintonizo, né, a matéria da Rede Globo no site Globo Esporte e vejo escrito lá, na cidade de Nagoya, pô, faça-me um favor. Meu, aí já chegou ao extremo, não falar o nome de uma cidade. Pô, a empresa tem o nome porque é de lá, sabe? Bom, mas deixa pra lá, vai, isso aí a gente não vai mudar nunca aí. É só esperar ver a falência disso um dia que vai chegar, obviamente, né? Porque ainda é mais forte, Mas tudo que foi grande cai um dia, né? Nada é eterno. O orgulho precede a queda. Sim, sempre. Já dizia... o outro, né? Como dizem aí alguns. Entrando um pouquinho, né? Rapidamente, vídeo que o esporte interativo já tirou deles no futebol. E a Fox tá tirando. Isso. Também. Sim. Né? Então, já começa por aí. Vamos lá então. Infelizmente são canais fechados, né? Que a população, a maioria da população, infelizmente, pelo descaso do poder público desse país, né, e pela falta de vontade da imprensa em fazer um jornalismo sério, ela acaba fadada à ignorância. E aonde você tem mais alguma coisa para completar, é caro o acesso. Tá? Saí para passear com as minhas filhas agora, minha mulher virou e falou: ó, qualquer coisa por R$50 é barato. E não é, porque se compara o preço com o exterior, é caro. Mas o brasileiro se acostumou a ser explorado e achar bonito em tudo, sabe? Aí você fala que tá caro, a pessoa tira sarro. Não, não é, que é isso? Tá bom. São 516 anos de atraso e vai continuar assim. Bom, continuando aqui. Fórmula Indy. Will Power mostrando muita força e já começa a ameaçar o Simão, o pai Genon, hein, o Ayrton Leal. Venceu em Toronto, cara. O Power deu muita sorte, porque quem tava liderando, quem tinha o melhor carro, era o Dixon. a dinâmica da corrida não foi tão grande assim, os 10 primeiros. O que tava agitando a prova mesmo era o Montoya. O Montoya tava loucão. Ultrapassando e tudo mais. Agora, no final da corrida foi até engraçado o jeito que ele abandonou, porque... Acho que foi o Haxworth, eu não lembro qual que foi, que tentou passar alguém e bateu na posição de pneu. O Montoya, 10 segundos depois, estava ultrapassando no mesmo lugar, cara. Na sequência, viu o cara parado, ele pensou, ou eu bato no cara, ou eu bato no, nos pneus. Ele jogou pro pneu e parou atrás do cara. Foi demais, poxa. Foi engraçado. O Montoya, ele é mais um Nigel Mansell, assim, mal e porcamente comparando, ou um Gilles Villeneuve, hein? O que você acha? Cara, tá ficando pra Paul Tracy, viu? Nossa. Cara, o Paul Tracy tem um canal lá, uma conta no Instagram. Bicho, ele só posta foto daquelas motos modificadas rente ao chão, né? E de mulher, cara. Puta, o Paul Tracy continua o mesmo, só que agora a paixão dele são motos, né, meu? Não, o Paul Tracy. Agora, o Montoya tava meio loucão mesmo, mas a jogada da. O momento da corrida foi. Faltando umas 40, 50, 60 voltas assim. Tava todo mundo parando, teve alguém. O Dixon, se não me engano, parou antes. Aí beleza. Quando o Will Power tava dentro do box, entrando no box, o Neil Gardner subiu em cima de uma zebra, que inclusive essa zebra, se fosse no Brasil, já conto já. Ele subiu na zebra e ele tava com a mão ruim. E o volante deu uma batida, ele soltou. Nesse um segundo que ele soltou o volante, ele já bateu na. Corrida de rua, né? Inclusive ficou aquele suspense, porque a mão dele tá quebrada por causa do acidente do Texas, mas ele vai correr mesmo. E nesse momento que deu a bandeira amarela, todo mundo diminuiu a velocidade, o Will Power parou, e esse tempinho do pessoal mais lento, ele saiu na frente. Valeu a pena na parada de boxe. E antes dessa bandeira amarela, essa mesma zebra tava desmontando, cara. Eles tiveram que parar a corrida porque a zebra estava desmontando. Isso acontece no Brasil. Nossa, isso acontece no Brasil. É que aquele velho problema da Indy, né, cara? A Indy, ela corre em qualquer lugar, né? Já teve corrida, se eu não me engano, foi em São José, na Califórnia, ou não lembro se era. Puta, eu pensei que você ia falar São José dos Campos, cara. Tomei um susto agora. Eu não lembro se era Califórnia. São José. Ou no Texas, se o Jarbão puder me ajudar. Que tinha uma linha de trem, praticamente. Na eu lembro dessa corrida, cara. Entendeu? Sim, né? Os caras saltavam nessa linha aí. Davam um rebuliço só. Só que eu acho. Eu não sei se os amigos têm a mesma impressão que eu. Mas. Nesse tempo dessa corrida aí, eu acho. Não, eu queria falar pra você que a Indy já andou em Baltimore, que também era uma pista que era uma tristeza. Até essa corrida mesmo que eles fizeram na Louisiana no passado. A Indy andou em Houston também, que teve aquele acidente do Dario Franchitti. É difícil, cara, mas a Indy agora tá aprendendo com a volta de Road America, tá aprendendo a andar em pista de verdade, em pista boas, em pista que os pilotos gostam, e deixando quieto esse negócio de, vamos receber uma graninha, vamos colocar os carros em qualquer lugar, colocar pista de rua, vamos aceitar qualquer coisa. Que realmente, às vezes, não é o caminho certo pra ter um bom espetáculo, né, Dani? Ah, sim, né, meu? E os caras estavam até meio inocentes, né, cara? Queriam correr em Brasília, né, cara? Pelo amor de Deus, né, meu? Os caras estavam confiando em qualquer conversa, sabe? E mais mudando essa celeuma toda aí, a Indy teve um ápice entre os anos da década de 80 e 90 muito forte, né, cara? Chegava a ponto de rivalizar com a Fórmula 1, né? Teve vários pilotos de destaque, tá? Só que teve um rompimento em 95, né? Final de 95. Da Indy com a IRL, né, cara? Aí a Indy, Fórmula Indy original para nós no Brasil, né? Que era IndyCar, ficou, né, como sendo a não original, né? E a Indy Race League começou com carros tudo assim de 2-3 anos atrás, né, meu? Era umas caranga véia. Você identificava lá um chassi Lola de 93, outro de não sei o quê. Aí fizeram um campeonato com 3 etapas naquele ano, cara. Né? E a outra, né, sendo conhecida como Fórmula Indy. Né, e continua a evolução com Penske, nenhuma Hash, Chip Ganassi, coisa era ferrada, né? E foi evoluindo essa daí. E só que perdeu as 500 milhas de Indianápolis. Se fosse qualquer outra pista no lugar de Indianápolis, ela tinha acabado a Indy Race League. Não ia aguentar. Mas teve corrida até na Disneylândia, num oval lá, cara. Foi um absurdo. Aí começou a correr, né, como preliminar da NASCAR em algumas etapas, se eu não me engano, o Jarbão pode me corrigir se eu estiver errado. E normalmente autódromos às moscas, né, cara? Mas tinha as 500 milhas. Só o dinheiro de umas 500 milhas, nossa, pagava o ano todo das equipes. E aí, né, a IndyCar teve que parar de usar esse nome, né, porque a Indy Race League, né, cobrou a originalidade e tava lá com a família dos George. Aí tiveram que mudar para kart, Championship Auto Racing Teams. No Brasil teve um nome tosco de Fórmula Mundial, né? E aí foi que as equipes começaram a sentir falta de Indianápolis, começaram a retornar. A Penske foi lá, venceu. E aí depois com o Elinho e com o Gil de Ferran em ambos campeonatos, só disputando as 500 milhas. Depois foi de uma vez, né? E aí foi seguido pela Chip Ganassi. E aí aos poucos as demais equipes foram indo até acabar a kart, né? E Sebastian Bourdais venceu 3-4 vezes, se eu não me engano, o campeonato da kart. O Paul Tracy ganhou esse campeonato, tá? Já numa época que não tinha ninguém. E o Cristiano da Mata ainda venceu nos últimos suspiros, né, de grandes pilotos. O Gil de Ferran ainda venceu, né, com grandes botas na pista. Mas a coisa foi acabando. Ou seja, a que era forte perdeu por causa de uma pista, né, Wellington Leal? Daí a importância das 500 milhas, né, cara? É, a virada mesmo foi o Montoya com a Chip Ganassi em 2000. Que só com a vitória na Indy, o retorno do patrocínio foi enorme. E aí eles já viram que valia a pena mudar de lado, vamos dizer assim. Mas antes e aí a Penske que foi lá e ganhou com o Elinho no ano seguinte. Exatamente. E foi no ano que foi o último suspiro da Champ Car também, né? Com a vitória, com o campeonato do Gil. Mas pra 97, 98, 99, a IRL era obscura demais até. Teve até um campeão. Sim. Teve até um campeão lá, um chamado de Tony Stewart, em 98. Ganhou a IRL todo. O Gordo é campeão da Indy, cara. Tony Gordo, cara. É. Bem lembrado. É, entendeu? Tinha os campeões da Indy 500 que você nem considera. Mas aqui Kenny Brack. Para. Entendeu? Né? Mas na realidade eles foram perdendo muito espaço, perdendo muita grana, perdendo muito patrocínio. Eles mesmos se diminuindo com essa separação, porque como que você chegava com um patrocinador e explicava que você era um carro de open wheels nos Estados Unidos, um carro Indy, e não tinha Indianápolis? Aí como que você explicava que você tinha Indy, mas você não tinha a Chip Ganassi, que você não tinha a Penske? Então ficava aquele negócio, né, cara? A própria briga de patrocínios, né? Não, é um manual de como você dá um tiro no próprio pé, né? Porque ficou rachada, as duas perderam força, aí ficou uma Indy capenga, né? Depois que unificou novamente, porque era a única saída, né? E aí ela tá aos poucos tentando ensaiar uma melhora, né? Vamos ver aí. E a NASCAR nadando abraçada, né? Sim, a NASCAR falou, puta, tá aqui comigo. E já tem um preconceito nos Estados Unidos contra o Open Wheels, né, meu? Sempre teve. Aí foi o que a NASCAR precisava pra falar, ó, corrida de carro é aqui. Aquilo ali é coisa de europeu. Tanto que quando o Allmendinger, em 2006, 2007, foi chamado pra correr na NASCAR, na nossa mentalidade aqui de Open Wheels, a gente falou que era um absurdo. E eu lembro de que eu li uma matéria que o Allmendinger falou com todos os pilotos da Champ Car, conversando com ele, será que eu vou? E os caras falaram, mano, vai que lá você vai ter mais exposição, lá você vai ter mais grana, lá você vai pra Indy, vai pra NASCAR, se eu fosse você, eu ia também. E o Sam Hornish também, nesse tempo também, foi campeão da Indy com a Penske, e foi pra NASCAR e falou, ó, nem quero mais, e não voltou nunca mais também. A Danica chegou a vencer corrida na Indy, né, e deixou a categoria, foi pra NASCAR, pra levar paulada, mas tá lá. E o Sam Hornish também, só levando na caixa d'água. Mas uma coisa que eu ia perguntar pra você, Wellington, na tua opinião, o Roger Penske gosta mais da Fórmula Indy ou gosta mais da NASCAR? Pra mim, ele é apaixonado pela Indy, cara. Ah, você basta ver que ele é o estrategista do Elinho, né, cara? Ele gosta de Open Wheels. Tanto que ele já teve até equipe de Fórmula 1. Deu uma vitória de Fórmula 1. Vamos dizer, ele fez a NASCAR para diversificar. Só que com o dedo dele de dono de equipe, a equipe andou muito bem na NASCAR, entendeu? Mas ele é open wheel sempre. Não, outra coisa que eu falo para vocês, vou dar um destaque, eu gostaria que o Jarbão participasse desse ponto de vista agora. Em 90, nós tivemos aí, eu não lembro se foi 94, o lançamento do filme Dias de Trovão, Days of Thunder, né? Com o Tom Cruise protagonista, um filme que, cara, eu não consigo... eu sou difícil de rever um filme. Esse filme eu já assisti até furar o CD, né? Era tudo que eu queria, principalmente quando não transmitia NASCAR pro Brasil. Eu já tive ele em VHS, eu já tive ele em Blu-ray, eu já tive ele em DVD, eu tenho várias versões aqui, e assisti dezenas de vezes mesmo. E, cara, o momento que ele chega, né, ele tá vindo da Fórmula Indy para testar lá o carro, e aí pergunta de onde ele veio, aí o cara responde, né, do Open Wheels. Cara, eles não chamavam nem de Fórmula, nem de ou IndyCar, só carros com rodas abertas, né? Então eu vi até um certo preconceito do pessoal da NASCAR. E aí perguntam pra ele qual que é o objetivo dele. E ele vira e fala, Indianápolis, entendeu? E o cara tá indo pra NASCAR, mas o objetivo dele é Indianápolis. Ô Jarbão, você chegou a acompanhar isso, cara? Indianápolis tem um peso de ser a maior corrida dos Estados Unidos, bicho? De certa forma, dentro dos Estados Unidos ela tem uma importância muito grande, até maior que a própria Daytona 500. Né? No caso do Dias de Trovão, aí vou acrescentar mais um pouquinho. Todo o enredo do filme foi baseado num piloto, que foi o Tim Richmond, que ele fez um caminho. Ele fez esse caminho que o Cole Trickle fez no filme, né? Só que quando ele começou a vencer na NASCAR, infelizmente o HIV foi o que derrubou ele, né? Mas assim, ó, pode acontecer o que for, maio é Indy 500, certo? Que aí já junta aquele final de semana todo lá de homenagem às tropas, e ainda os caras metem uma Coke 600 para terminar o dia. Então, mas assim, ó, Indy é Indy. Eu acho que se tem uma corrida que para os Estados Unidos mesmo é a Indy 500. Mais mesmo que a Daytona 500. Ei, Dani, uma coisa assim também. A NASCAR é um fenômeno nacional nos Estados Unidos recente. Não é um fenômeno nacional de 20, 30 anos atrás. Por exemplo, a Indy chegou ao nível dos anos 90 a recusar o Jeff Gordon. O Jeff Gordon, ele queria andar de Indy, só que ele não conseguiu. E ele cavou um lugarzinho da NASCAR lá. A NASCAR, percebendo que queria ter uma renovação, queria ser mais americana, vamos dizer assim, mais pro norte, porque lá é muita separação norte e sul. E o sul, que é o lugar assim mais caipira, que o pessoal diz, era só NASCAR. Os rednecks. A NASCAR era coisa de redneck, entendeu? E pra você ter uma ideia, a IndyCar era coisa do norte, entendeu? Era coisa de canadense, era coisa de Yankee. E era uma coisa mais internacional, mais sofisticada. Só que o que aconteceu? Enquanto a Indy caía, a NASCAR começou a subir. E o topo da NASCAR, que inclusive contam até na história da morte do Dale Pai, foi que aquela corrida era a redenção da NASCAR. Que era a primeira vez que a Fox ia passar a Daytona 500 ao vivo, entendeu? Ia ser o começo do ano de corrida, iam passar a Indy a NASCAR ao vivo, que uma coisa que faziam isso com a IndyCar há muito tempo, entendeu? E a NASCAR, era tipo assim, a NASCAR chegou no topo na época, entendeu? E hoje em dia, a NASCAR tem californiano, tem negro dos Estados Unidos todo. Mas naquele tempo, né? Naquele tempo metade do grid era do sul, entendeu? Era outra coisa. E é interessante a gente destacar que essa parte do Yankee é destacado no filme. Eles também viram lá e falaram, esse cara é um boa vida, é um Yankee, né? Então existe essa separação deles, desde a Guerra da Secessão. Tem muita coisa envolvida aí, norte contra sul, costa leste, costa oeste. Estados Unidos é complicado, não é uma geografia fácil de se entender assim de cara, né? Não, mas hoje em dia a NASCAR é muito mais global. Sim. Você brincando lá, falando, não, Transformer com o carro do 48... Era todos os três carros da Indy, da NASCAR. 88, 48 e o 42. E hoje em dia é normal você ver o carro da NASCAR em Nova York, entendeu? Não, verdade. Mas assim, só dando um adendo aí, né? Eu tava estudando um pouco da categoria, como eu tava falando pro Jarbão, né? A gente está estudando, né? Se informando. Eu vi que a primeira transmissão ao vivo de uma corrida da NASCAR foi só em 1979, cara. Né? Sim. E, cara, é muito marcante isso. Agora você falou da Daytona, né? Que morreu o Dale Earnhardt. É, eu lembro, cara, é assim, todo mundo lembra o que tava fazendo a morte do Senna, né? Todo mundo lembra o que tava fazendo a morte de não sei quem. Ali naquela... quando aconteceu o acidente em Daytona, né? Foi, acho que, me engano, 2000, né? 2001. O que era NASCAR pra mim até 2001? Algumas páginas da revista Race, né? Que passava alguma coisa aqui no Brasil, né? E o filme Dias de Trovão, que eu já tava furando a fita naquela época, tanto assisti, né? Era isso. Era muito limitado, a internet era lenta, sabe? Mas eu lembro que eu tava tirando leitura da luz, Jarbão. Eu era leiturista de luz naquela época que eu fazia faculdade. Aí eu tô assim numa casa, né, o relógio de luz aberto, e da onde eu tava eu enxergava a área da casa e a televisão. Eu vi da calçada da casa de um cliente da Companhia Paulista de Força e Luz, enquanto eu media a luz, o Globo Esporte mostrando o acidente e falando que foi fatal. E ali da rua eu vi o carro batendo e eu fiquei olhando... Porra, mas esse acidente foi fatal, um acidente bobo, eu pensei comigo, né? E eu nunca mais esqueci disso. E eu não era ligadão na NASCAR, essa coisa toda, né? Olha como que é a cabeça da gente, né, cara? Como uma referência. Eu acho que foi uma das poucas vezes que o Globo Esporte deu uma notícia da NASCAR, né, cara? Quando não foi um Big One com 35 carros. Ah, né? Sim. Não, tipo, okay. Né? Globalmente falando. Isso. E a NASCAR, pra mim... Eu sou eternamente grato ao Edgar por conhecer a NASCAR e a DTM, aquela DTM dos anos 90, que essa atualmente aí, sabe, mas aquela dos anos 90 quem trouxe foi o Edgar, e quem trouxe a NASCAR pra mim também foi o Edgar. Então eu consegui acompanhar um pouquinho ali 94, 95, depois sumiu tudo na TV. E aí era a página da Racing também, que eu lia bastante. E aí eu lembro da edição da morte do Dale Sr. Infelizmente eu não tenho mais, né, cara? Ainda quando eu tava no Sul, acho que a minha mãe botou no lixo. Mas aí com o tempo que no Brasil começou a transmitir, né, através do canal Speed e tal, lá em 2008. Mas eu comecei a acompanhar mesmo, foi 2011. Já com stream de internet e tal. E 2011 foram os 10 anos da morte, do acidente, da morte do Dale Sr. E eu lembro de muito material, cara, que passou a respeito do acidente. Na Daytona 500 de 2011, na volta 3, o autódromo inteiro em silêncio, todo mundo fazendo 3 com a mão, sabe? Então, mostrou o quanto evoluiu tudo aquilo, quanto isso ficou na mente da gente. Então, aí foi a partir da minha primeira temporada completa que eu assisti de cabo a rabo foi 2011, ao vivo. Olha então, só, cara. É recente pra mim. E desde então, isso. Só enlouqueço. Né? Então você vê, né? Foi uma ascensão muito forte, né? Ela sempre existiu lá por parte dos rednecks, tem muita história, mas era uma coisa mais local mesmo, né? Agora o cara tá ganhando uma conotação mundial. Em 94, se eu não me engano, ela correu em Suzuka, né? Exibição. Já teve etapas, né, da na época chamada Busch Series, né, no México, tá, acho que no Canadá também. E o Montoya ganhou uma com carro 42 da Texaco, e eu tive a sorte de encontrar essa miniatura no Japão, um preço muito barato, tá aqui comigo, né, da única vitória dele num país latino, digamos assim, né, ele sendo um latino, foi muito emblemático isso, tá? Mas foi um momento história aqui do Fórmula Fu, né, sempre é bom falar um pouquinho de... Né, relembrar a história um pouco, esse é um diferencial que às vezes a gente dá aqui, porque conta, né, com minha humilde, né, digamos assim, meus humildes conhecimentos, que eu sempre fui muito dado a conhecer a história, do Jarbão, que já é um especialista, e do Wellington, que é um cara que, né, tem conhecimento de muita coisa, né, principalmente ligado ao automobilismo, o bicho é fera, então é sempre bom um debate nesse sentido. Vamos só dar então a classificação da prova da Indy, senão a gente esquece. O Will Power venceu, Elinho Castro Neves num bom resultado depois de uma sarna de problemas com bandeira amarelas, né? Foi o segundo, James Hinchcliffe foi o terceiro, Tony Canaan quarto, Takuma Sato quinto e o Mikhail Aleshin foi o sexto. O Sebastian Bourdais sétimo, o Dixon oitavo, o Pagenaud nono e o Marco Andretti foi o décimo colocado, tá? E deixa eu só acessar aqui a classificação do campeonato, tá? Porque tá começando a ficar complicada a vida do Simon Paginot, como a gente falou, né? O pessoal tá chegando e o Power vem de dois bons resultados, né? Segundo e primeiro, tá? E já começa a encostar, hein? E na Indy a gente sabe, né, cara? Os pontos, né, por vitória são um pouco mais elásticos, né? Então, se mais um problema aí, já tá na cola. Simon Paginot, então, lidera com 432 pontos. O Will Power está em segundo com 385, vejam bem. Hélio Castro Neves é o terceiro com 358. Scott Dixon é o quarto com 349. E o Joseph Newgarden é o quinto com 344. E o Tony Canaan é o sexto com 339. Tá? É, então, gente, até o Elinho está na parada aí, né? Basta mais problemas para o Paginot, ele chega. O Elinho é mais difícil, mas o Will Power, se concentrar bem, ele pode vir para uma virada como ele veio aí em anos anteriores, né? Próxima etapa, então, da Fórmula Indy vai ser no dia 31 de julho, né, em Mid-Ohio, tá bom? É isso aí, galera. A gente vai para um intervalo aqui, né, e o Ayrton Leal vai colocar aí uma musiquinha do bom gosto dele musical, que tá ficando bem famoso aí entre os fãs do Fórmula Full, nossos amigos ouvintes. Um abração, até já! Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Hey! I was just a skinny lad. Never knew no good from bad. But I knew life before I left my nursery. Left alone with big fat fatty. She was a naughty natty. Hey big woman, you made a bad boy out of me. Hey, hey. I've been singing with my band across the water, across the land. I've seen every blue-eyed floozy on the way. Hey. But their beauty and their style were kind of smooth. After a while, take me to de volta com o podcast Fórmula Full edição 102, e agora é hora de falar dela, né, da NASCAR, né, uma das categorias aí que tem um apelo e que tem mais crescido no mundo nos últimos anos, tá, em nível mundial mesmo. E Kyle Busch, né, venceu, rei do sabadão aí, mais uma vez fazendo jus à fama, né, nos dois últimos sábados, venceu a etapa, né, de New Hampshire, tá, e Jarbão, o que você tem pra contar dessa corrida, cara? Não, mais uma performance dominante do Buchinho, né? Apesar de ele ter sido desafiado e até ultrapassado pelo Eric Jones em um determinado momento da corrida, né? Mas o acerto, a mão que o Kyle Busch tem daquele carro é uma coisa incrível. Não teve para ninguém. Buchinho no Victory Lane, rei do sabadão. Então a vitória ficou com o Kyle Busch, segundo Eric Jones, terceiro Brad Keselowski, em quarto Daniel Suarez, em quinto Austin Dillon, em sexto Brandon Poole. Bom, e a classificação do campeonato ficou assim: Daniel Suarez está em primeiro com 574 pontos, Elliott Sadler em segundo com 559, Ty Dillon em terceiro com 526, Eric Jones em quarto 520, Brendan Gaughan em quinto 509 e o Justin Allgaier em sexto com 506 pontos, tá bom? A gente não vai entrar muito no mérito do Chase ainda aqui na Xfinity, tá? Até porque a gente tem que esperar um pouquinho mais de etapas, né? A gente só vai dar classificação em pontos, né? Porque as mudanças no Chase é mais em pontos na Xfinity, porque poucos pilotos da própria categoria vencem, tá bom? Mas vamos então para a Sprint Cup. Matt Kenseth venceu a etapa de New Hampshire. Wellington Leal, depois eu quero o Jarbão. O que só vocês viram dessa corrida aí? Bom, a corrida, no início, assim, 75%, vamos dizer, dela, ficou entre o Kyle Busch e o Matt Kenseth. Não, desculpa. E o Matrix Jr. O Kyle Busch e o 78 praticamente dominaram a prova, até pelo número de voltas lideradas e tal. Só que voltando umas 44 voltas pro final, o Matt Kenseth pisou, acelerou, deixou o 78 para trás, que logo depois teve um problema na caixa de câmbio, acabou com a corrida dele, teve até uma relargada que tava dando um dó do Truex Jr., que ele não conseguia nem acompanhar a galera. Ele chegou até a colocar, ele saiu do bolo de carro para não atrapalhar ninguém. O Buchinho perdeu o fôlego no final. E foi uma corrida legal, cara. Foi uma corrida meio morna no início e na metade do final muita bandeira amarela, pneus furados, toques de lado. Foi... É London, né? Que é New Hampshire, a corrida pela lagosta, né? É uma corrida que eu gosto bastante, cara. É meio corrida curta, sem inclinação, mas como a pista não é tão pequena, dá uma velocidade boa. Eu acho muito legal essa pista. E teve um sobrevivente do final, né? O Smoke também chegou só pra bandeirada, chegou bem, chegou em segundo. O Logano que também chegou a andar muito lá atrás, lá na frente, chegou bem na frente. E o Gary Biffle também tem que dar destacada também, que a equipe Roush não tá essas coisas. Apesar que pro Matt Kenseth ele não passou na inspeção, viu? Enquanto a gente tá gravando aqui, ele não saiu a punição, mas perder a vitória ele não perde, né? Ou toma uma reprimenda, ou uma multa. O resultado é mantém, né? E aí, Jarbão, o que, que você tem mais pra destacar dessa corrida aí? Então, né, Wellington? Outra coisa bem destacável aqui foi um fim de semana de altos e baixos da equipe de 78. Já começou que é o seguinte: o crew chief deles, né, o Cole Pearn, derramou chá quente no Note, que tinha o acerto do carro, e deu pau no Note, né, ficou sem acerto do carro. E aí, o que, que se faz? Não tem backup? Não tem nada? Não teve. Mas aí, olha que curioso. Acho que trocaram uma ideia com o pessoal da Gibbs. Ó, faz o seguinte, ó. Toma o setup aqui, ó, do carro do 19 aqui. O carro do Carl Edwards. Deram um acerto igualzinho, tudo, até a suspensão. Igual o carro do Carl Edwards. E olha o que ele andou. E olha o que seu Truex Jr. andou. Não, no fim de semana. O Carl Edwards não andou nada. Ele chegou até a empurrar o Kyle Larson, bateu. Foi meio... Eu acho que o Carl Edwards só apareceu para o acidente, só. Que camaradagem, hein? Então... teve, principalmente assim, ó, na parte inicial da corrida, onde tinha três carros da Gibbs na ponta e mais o Truex Jr. E o carro que estava pior posicionado naquele momento era o Matt Kenseth em sexto. Olha como eles estavam andando. E aí pro Martin Truex, depois deu um problema de câmbio, deu um problema de câmbio, ficou emperrado na quarta marcha e perdeu a embreagem também. Aí foi-se a corrida por água abaixo, né? Kyle Busch perdeu o rendimento no final, acabou perdendo o top 5 para a quinta posição, né? Para o Greg Biffle. Né? Não adianta, no final ele ficou sem pneu. Isso acontece muito na NASCAR, os caras estão a corrida inteira dominando, chega na hora do vamos ver, ficam para trás. Né? E grande destaque, um belo pega no final, valeu a pena, foi suado, foi segundo lugar, mas foi muito bem-vindo para o Smoke, que brigou com o Logano de igual para igual e conseguiu passar para terminar em segundo. Hein? Smoke vem aí pro Chase, olho nele. Eu acho que ele vai terminar a carreira campeão, hein? Ele tá vindo. Será, bem. Cara? Será? Eu não duvido. E o Dale Jr., ele... Jabão? Concisão lá, sim. O Alex Bowman no lugar dele, já estão falando em aposentadoria. Então, Alex Bowman andou muito bem, né? Com o equipamento que ele tinha. Não teve medo aí de ir pra cima de Logano, ir pra cima de Austin Dillon. Até chegou a dar um... Teve uma bandeira amarela, onde ele acabou... O acidente foi causado por ele, que ele acabou acertando o Austin Dillon, né? Que acabou fazendo o cara dando muro. Né? Até o Austin Dillon não gostou muito e tal, mostrou os dentes, né? Que não gostou. Mas aí depois o Alex Bowman teve problemas de pneu, juntamente com o Chase Elliott também teve problemas de pneu. Os dois estiveram juntos, em pontos diferentes da pista. Mas tiveram problemas de pneu juntos e isso acabou custando caro para ele. Mas foi uma bela performance, viu? Então, e tá rolando uma história de que o Jeff Gordon vai correr em Indy no lugar do Dale Jr. Eu acho que não é bem assim. Né? Os fãs querem muito, mas não é bem assim. E na coletiva de imprensa que o Rick Hendrick deu, ele falou que o Dale Jr. ainda esse início de semana ele vai passar por bastante exames e tal, que ele tá enfrentando muitas dores e náuseas também, né? Mas eu acharia mais justo dar esse carro pro Alex Bowman do que pro Jeff Gordon. É, o cara mal parou, né? Mal esfriou a aposentadoria dele, já voltar, né? É estranho, né? Vamos olhar pro futuro, né? Só uma curiosidade aqui. Vocês sabem o nome do Tony Stewart? Não, qual é o nome dele? Anthony. Ele é parente do Batman. Ele é parente do Batman, viu? É Anthony Wayne Stewart. Ah, é o primo piloto, então. É, pois é. Ele é de 71, né? Smoke já tá ficando velhinho, já, bicho. E tava muito legal as disputas, né, cara? O Kevin Harvick contra o Buchinho, cara, tava até do final também. As disputas essa pista parece tipo Martinsville com anabolizante, né, cara? É, é isso aí. E uma coisa assim, ó, New Hampshire quase sempre é assim. No início da corrida você acha que vai ser um tédio, não vai acontecer nada. Do meio pro fim, que começa a acontecer os toques, as bandeiras amarelas, as relargadas são insanas. É muito legal. Então, eu gosto muito de Hampshire, né? E sempre tem corridão lá. Sempre tem. Bom, vou dar a classificação aqui da prova. Então, o Matt Kenseth venceu, segundo o Tony Stewart, terceiro o Joey Logano, quarto Kevin Harvick, quinto, Greg Biffle, sexto, Jim McMurray, sétimo, Ryan Newman. Olha, o Ryan Newman por fora e começa a querer dar as cartas o Newman, hein? Oitavo, Kyle Busch. Em nono, Danny Hamlin. Em décimo, Rick Stenhouse Jr. Gerbão, tem uma perguntinha pra você, cara. E o Kyle Larson, hein, cara? Quando que vai desencantar de vez, hein? Então, essa é a pergunta que não quer calar, né? Eu não sei se pilotando pela Ganassi vai. Eu quero estar enganado. É tão ruim assim a Ganassi, cara? Não. Pra ruim não serve. Né? Se eu não me engano, agora eles estão correndo com motores da Hendrick. Né? Então isso já dá uma melhorada. A questão é que às vezes o carro tá na mão, mas faltou um pneu, faltou um guarda de combustível, né, ou faltou um dedinho de maturidade do Kyle Larson, mas o moleque é incrível ver ele correr. Eu nunca vi um cara gostar de correr tão rente ao muro que nem ele. Isso é um diferencial dele. Ele é um showman, né? A hora que ele engrenar, cara, a partir do momento que ganhar a primeira, ninguém segura. Mas até ganhar essa primeira, já deu umas bolinhas na trave feia, hein? É, e falando em Chip Ganassi, o McMurray andou muito bem também, né, cara? Andou muito bem. É, eu não me recordo onde que ele terminou, mas... É, a Ganassi tem lá os seus altos e baixos, tem dia que acerta, tem dia que erra completamente, mas é normal, né? Faz parte do esporte. Não, verdade, né, cara? Uma equipe que na Indy é super campeã, né? E na NASCAR, mas o Chip Ganassi é o mesmo caso do Roger Penske. A prioridade dele é Open Wheels, não tem conversa. Bom, Brad Keselowski, então, né, está liderando aí a campanha do Chase, seguido pelo Kyle Busch, que não vence há um certo tempo aí na categoria principal. É, Carl Edwards também está aí no Chase. Matt Kenseth, Jimmy Johnson, grande Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Kurt Busch, Joey Logano, Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Tony Stewart, Chase Elliott, Ryan Newman, Austin Dillon, Jay McMurray e Dale Jr., né, são os pilotos que estão, por enquanto, classificados para o Chase, tá? A próxima etapa será no dia 24/7, a Brickyard 400 em Indianápolis, né? E a próxima etapa da Xfinity será no dia 23, a Lille Diabetes 250, também em Indianápolis. Então você sabe, no sábado você tem um aquecimento, né, com a Xfinity, né, para ver como estão as coisas, tal, para ver uma corridinha mais bacana, aí depois o bicho pega na Sprint Cup, tá bom? Alguém mais tem um destaque da NASCAR ou podemos ir para a NASCAR brasileira? Pode mandar ver. Nossa, eu sou piadista mesmo, né, cara? Não, e piada ruim, né? Digamos assim. Bom, Stock Car Brasil, né? Não é a NASCAR, tá? Eu lembro que a Racing fez uma matéria uma vez, lá no início desse milênio aqui, né? E tava dizendo de um brasileiro que encontrava um estadunidense e começava a contar sobre sua Stock Car. E o cara dos Estados Unidos contava da dele, a história, tudo. E em certo momento, elas se pareciam. Eu lembro disso até hoje, cara, que ele parecia, não saiu da minha cabeça. A nossa categoria, ela é boa para os termos de Brasil e pode melhorar muito mais. Mas em termos de uma NASCAR, ela não tem páreo nem na Europa, cara. Pra vocês terem uma ideia, tem franquia da NASCAR na Europa, tem no México. Se pelo menos a gente tivesse uma franquia aqui, puta, seria tão bom, não, Gerbão? Será que a Stock Car Brasil não poderia virar uma franquia da NASCAR, cara? Ah, com certeza, né? E... Pô, o México tem? Claro, e pelo que eu vejo, assim, ó, tá ganhando cada vez mais adeptos. Então merece demais, cara, uma atenção aqui, de alguma maneira. Não, não venham com essa história de que, trazer a Sprint Cup Brasil, isso não existe. Tá? Mas que venha assim, uma franquiazinha aí, uns carrinhos, vai que a galera constrói uns ovalzinhos aí também pra gente dar umas voltas. Ô, Gerbão! E se você for ver, tem vários autódromos do Brasil que dá para fazer anel externo. Curitiba, Brasília, São Paulo, Interlagos, dava para fazer um oval ali sossegado. Teríamos Jacarepaguá se não tivessem feito aquela zica toda, né? Então acho que às vezes a gente perde o time, né, cara? Muito, isso é verdade, Dani. Mas a gente tem que acreditar, né? Não pode perder a fé e, quem sabe, fazer uma essa cultura nova, a cultura do Stock Car mesmo, né, de ovalzão, e botar a galera pra correr. Nossa, eu ia babando. Nossa Senhora. Bom, mas é isso aí, gente. Então, enquanto ela não vira uma franquia da NASCAR, que a gente faz votos para que se torne, né, nada conta quem administra atualmente, mas muita coisa precisa melhorar, né, e a categoria em si é bacana, né, Stock Car Brasil. Né? Falta aí alguns pingos de profissionalismo, né? Principalmente em termos de uma organização. Porque, pô, eu tô até hoje, eu sou jornalista registrado, gente. Eu já me registrei nesse site da Stock Car não sei quantas vezes e não dão o registro para eu pegar as fotos. Gente, é divulgação. Entendeu? Que frescura é essa? Sabe? Que tonteira é essa? Sabe? Nem a Fórmula 1, sai da Fórmula 1, é tão difícil se cadastrar para pegar as fotos para fazer divulgação. Ô, gente, vocês estão na contramão de tudo, sabe? Eu não tô dizendo que de repente é contra a minha pessoa, eu tô dizendo que o cara que vê isso deve ser um puta do incompetente, né? Ou nem olha, ou pega um pinçado de lá, outro daqui, sabe? Só que, porra, gente, eu não falo nada não, viu? Você tem cadastro em tudo quanto é site aí de categoria mundial, você não tem na categoria do teu país, porque algum incompetente tá lá, sabe? Ah, mas vamos falar da corrida, vai. Acabou ele, Rubens Barrichello venceram o Ayrton Leal. Como foram aí essa rodada dupla aí, mais uma da Stock Car Brasil, em que o Rubinho fez as pazes com a vitória, e por que não também o Cacá Bueno, que fazia tempo que andava longe do primeiro lugar. É, Dani, foi uma corrida, foi em Cascavel, parece que foi muito disputada, eu não tive o privilégio de assistir, mas eu vou passar aqui pra vocês o resultado. Na primeira corrida, o Cacá Bueno venceu, com o Ricardo Zonta em segundo, o Daniel Nunes em terceiro, o Vitor Gens em quarto, o Max Wilson em quinto, o Valdeno Brito em sexto, o Rafael Suzuki, seu amigo, em sétimo, o Daniel Fraga em oitavo, o Sérgio Gimenez em nono e o Daniel Serra em décimo. Na segunda corrida, o Barrichello venceu, que parece que foi muito disputado com o Alain Kodair, que passou a 0.061 segundos do Barrichello, com o Júlio Campos em terceiro, com o Marcos Gomes em quarto, com o Felipe Guimarães em quinto, com o Galante Osman em sexto, o Valdeno Brito em sétimo, o Max Wilson em oitavo, o Felipe Fraga em nono e o Ricardo Zonta em décimo. É isso aí, essa foi a análise precisa do Ayrton Leal, né, que como eu, né, acabou tendo aí, né, problemas, ele teve que trabalhar, né, também não pôde acompanhar todas as corridas do final de semana, o Jarbão também idem, e esse aqui que vos fala estava no Mato Grosso do Sul sem Sport TV, então me diga como eu vou conseguir assistir, né, a corrida, sendo que ela só é transmitida em televisão fechada, né, cara, então fica meio complicado. Uma outra etapa que tá no canal aberto, né, Wellington? Eu acho que só do Milhão que deve estar em canal aberto. A Globo já, nossa, a Globo já teve, vamos dizer assim, mais divulgação da Stock, mas agora eles praticamente deram um produto pra Sport TV. E a Sport TV parece que tá fazendo um trabalho legal, tá cobrindo bonitinho, tá dando atenção legal pra Stock. Falta alguma coisa ainda, né? E não fiquem tristes se eu falar mal, não, gente. Me contrata que eu vou aí e faço direito. A Stock é um velho caso. E já ouvimos dirigentes falando que quer ser show, que não liga pra quem gosta só de automobilismo, que é gente chata, gente que não entende. Ou então faz um show, né? Faz pelo menos um show. A corrida é legal, só precisa melhorar algumas coisas. Eu sei lá, eu acho que podiam pegar o modelo do BTCC, entendeu? Chamar as montadoras, inclusive já fizeram, né, a Copa Petrobras, era cada carro diferente, faz um motor único, né, e coloca os caras pra andar junto, mas sei lá, então. Outra. Mas é isso aí, a Stock Car é um produto que a gente meio que não entende, a gente não consegue acreditar, a gente que tem uma vivência aí de ver NASCAR, de ver todas as categorias do mundo, a Stock Car não pica a gente, não atrai a gente, apesar de ser no Brasil com pilotos brasileiros, não é só isso que motiva a gente, né, Dani? A Stock Car não pica você, ué? É, tipo assim, não conquista. Então tipo, quer dizer que a Fórmula 1 pica você, né, ué? Não, a Fórmula 1 é um vírus que nasce com a gente desde criança, né, cara? Não, eu tô preocupado com a pica. Aí o problema é seu, cara. A NASCAR pica você, né? A NASCAR conquista a gente. É só você gostar de automobilismo um pouquinho que... Você tem que explicar essa pica aí. Você ficou... Agora não adianta correr da raia, não. Isso vai ser editado. Não vai editar porcaria nenhuma, não. Tá no ar. Não tem essa, não. Vamos lá. Sua fascinação por picas não é minha mesma que a minha, não. Vai. Vou te contar. Só eu sei. Bom... Eu não falei que a Stock Car precisa me picar. Entendeu? Mas vamos lá. Caramba, até me perdi aqui. Vou dar a classificação do campeonato, então. Ô, Jardão, como o cara me fala uma dessa, Jardão? Tira até do centro, né? Ai, como era grande. Fazer o quê? O outro tá querendo correr da pica? O seu Paulinho não lembra como era grande, aí complica o negócio, né? Não tem nada a ver o time, não, cara. Eu sou muito macho. Fica na tua aí. Então, vou te mandar a música. Eu sei que você é um cara que tem um super gosto conceituado, requintado e tal. Mas você vai ter que fechar o programa com isso aqui hoje, viu? Quero nem saber depois dessa. Tá, depois a gente fica sabendo a surpresa aí, você manda pra mim. O pessoal vai ouvir. Bom, classificação então do campeonato. Felipe Fraga lidera com 133 pontos. Peraí, Dan, essa porra aqui acabou de mostrar que parou de gravar e tá gravando de novo. Não, segue o barco. Segue o barco. Tá gravando. 5 segundos. Classificação do campeonato então. Felipe Fraga lidera com 133 pontos. Marcos Gomes, o segundo, 112. Terceiro, Marcos Wilson, 110. Quarto, Daniel Serra, 101. Quinto, Cacá Bueno, 100. Em sexto, Valdeno Brito com 100 pontos, tá bom? Rubens Barrichello, né, com essa vitória agora, melhorou com 99 pontos em sétimo. Diego Nunes é o oitavo com 90. Ricardo Zonta, o nono com 88. E Atila Abreu, o décimo com 85, tá certo? Bom, próxima etapa, 11 do 9, corrida do milhão em Interlagos, né? Vamos ter aí um hiato de mais de um mês. Essas coisas de Stock Car Brasil que eu fico puto! Aí você começa a esquecer que existe a categoria, sabe? Não tem autódromo, né? Já vai perder Curitiba, já perdeu o Rio de Janeiro. Logo eles vão fazer 3 corridas por autódromo e 3 autódromos por ano pra dar 9 corridas, sabe? É, vai correr igual da praça daqui a pouco. Bom, mas o que é isso? Eles fazem em Ribeirão Preto, em Salvador. Não, faziam em Ribeirão, nem Ribeirão tem mais. Programei para esse ano, que eu tô aqui perto, rodei, né? É, seguinte, gente, só dá duas notícias da Fórmula 1 aí, né? Nada sobre as lamúrias eternas da fábrica de notícias da Fórmula 1, né? Sai corrida, entra corrida, esse carro, esse freio, esse pneu, que é um saco, né? Você vê lá uma notícia da Indy, meia notícia da Indy e 150 páginas de notícias da Fórmula 1, só frescura. Mas tem duas notícias muito boas da última semana, porque o Sérgio Sete Câmera, né? É, testou pela Toro Rosso, né, Wellington? É, testou pela Toro Rosso em Silverstone, né? Então, ele que é piloto Red Bull. Tomara que tenha deixado uma boa imagem, um bom retrospecto para a equipe. E parece que chama a próxima notícia, né, Dani? É, porque a Petrobras, né? Ela pode fechar parceria, né, de patrocínio aí, fornecimento, na realidade, né? Com a Toro Rosso, tá? Porque no caso da Williams é muito limitado, porque a Williams usa o motor Mercedes e pelo contrato da Williams ela precisa utilizar lubrificantes e combustíveis da Petronas. Então é meio estranho, você patrocina uma equipe que usa outro combustível, entendeu? A Petrobras está lá para dar apoio aos brasileiros, a gente sabe muito bem disso, mas é melhor ela ir para Toro Rosso, né? E a expectativa então é que ela tente levar, né, o Sérgio Sete Câmera para a equipe. E o menino indo bem... Eu creio que a influência da Petrobras vai ser muito maior do que era na época da Williams, né? Porque na Fórmula 1 mesmo, a Petrobras não conseguiu colocar, assim, pilotos brasileiros na equipe, né, inglesa. Ela teve lá o Antônio Pisoni, uma passagem efêmera, né? E depois, mais tarde, tivemos aí o Bruno Senna, mas já não sei nem mais se tinha parceria com a Petrobras naquela passagem lá em 2012, tá? Mas é isso, né? A gente espera aí, então, que estando dentro dos conformes e dentro da realidade econômica da empresa, né, porque passa por crises sérias no Brasil, de corrupção e com o fim do governo corrupto que estava, né, sugando os recursos da empresa, eu espero que esse novo aqui tenha uma política diferente com relação à Petrobras, né? Então a gente espera notícias melhores dela, tanto no esporte, quanto na sua parte econômica, quanto na sua parte ética, tá bom? Então é isso, né, Wellington? O nosso programa então vai ficando por aqui. A gente pede desculpa, né? Porque o final de semana foi um tanto quanto conturbado para todos os membros, né, gente? A gente teve vários compromissos. Eu estava em viagem, estava em outro estado, inclusive. O Gustavo Fu também está em viagem pela empresa, não conseguiu gravar com a gente hoje. Mas é aquela história, né, gente? A gente sempre tenta fazer o melhor com o que nós temos em mãos, né? E não sendo pagos, não sendo um programa de nenhuma emissora, a gente dá muito mais informação que muito programa aí de muito profissional renomeado no mundo, né, do automobilismo, tá certo? Então é isso aí, gente. A gente deixa o nosso abraço, nossa consideração com vocês. E o Ayrton Leal, posso se despedir? Obrigado, pessoal. Isso aí. Obrigado pela audiência. Desculpa não poder passar tudo que a gente gostaria de passar. E fique esperto que nesse domingão vai ter o WEC com o Nürburgring passando na íntegra no Fox Sports 2, hein? Vai começar umas 8 da manhã de domingo e vai até as 2 da tarde. Vale a pena. Mas se a próxima corrida foi depois de Le Mans, vai pegar fogo, hein? É, Jarbão, seu abraço. Então, né, galera, quero agradecer mais uma vez aqui ao Dani, agradecer ao Wellington, né, e vamos aguardar mais um final de semana. Tem Indianápolis, né, para NASCAR. Vai ser bem legal, sim. E terça-feira quero estar aqui para trazer todas as notícias, viu? Um abração. É isso. Perdão, Jarbão, falei por cima da sua voz. Então é isso aí, gente. Cuide-se bem e tchau! When he was 25, speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV. Stones, we never got it off on that revolution stuff. What a drag! Too many snacks. Now I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to.